Alô, alô, galera. Boa noite, boa tarde ou bom dia, seja de lá, seja de onde você esteja escutando esse programa. Nós somos o Geral da Bola, esse é o podcast número 6 que você está escutando, né? Estou aqui dos meus dois amigos, Rafael. Dê um alô, Rafael, pra galera, por favor. Muito boa noite, os ouvintes do Geral da Bola. Mais uma vez aqui pra falar de futebol e tudo que circunda esse assunto que a gente gosta tanto. É, e, pô, eu vim de férias aí, visitei o Museu do Futebol em São Paulo. Show. Aconselho a todo mundo que vai em São Paulo algum dia, ou então que mora em São Paulo, que visita o futebol, que vale muito a pena. Foi uma experiência em tanto, e eu juro a vocês que eu fiquei meio emocionado quando entrei lá, que é um museu muito bonito. Eu ultimamente, eu tô meio emotivo, tá ligado, né, Diego? Apresentando aqui, Diego, está aqui ao meu lado direito. É, a vida tem coisas estranhas, né, Galego? A gente se surpreende a cada dia com nós mesmos, na e verdade. E dizem que quando a gente tá ficando velho, realmente a gente fica mais emotivo, né? É o caso do nosso rapaz. Pensamos nas coisas que passamos, né, Galego? E eu acho que esse calor faz com que a gente fique desse jeito, meio estressado também, né? Com certeza. Hoje eu voltei também a um trabalho, estou um pouco melancólico aqui, mas... Aproveitou as férias? Poderia ter aproveitado mais. Mas viajou, foi pra algum lugar, meu amigo? Dei um pulinho na Várzea, que é quase uma viagem, né? Quase outro país. É, pertinho aqui, mas é um perto longe, né? Como a gente fala aqui em Recife. Fui lá visitar os meus amigos estrangeiros e tô de volta. Um salve pra toda a galera. Vamos falar de futebol. Vem com a geral. Mas, Júlio, falar um pouco também dessa sua viagem. Foi pra algum lugar que você gosta também? Visitei o centro, gastei dinheiro na galeria do rock, que eu pensava que tinha um monte de loja de bicho. Eu gosto muito de CD, gente, de rock doido, né? Muita gente já sabe disso. Eu não comprei alguns CDzinhos. A cerveja lá é muito cara. Muito mais cara do que aqui em Recife. Muito mais cara do que aqui no nosso bairro da Boa Vista. Quente como sempre. Aí já quebra a tua moradia, né, meu irmão? E é isso. Mas vamos falar de futebol, né? Que é o assunto aqui do podcast. E só lembrando aqui ao ouvinte que nós estamos nas redes, né? A gente tá lá no instagram.com/geraldabola. Você pode seguir lá a gente, curtir. Que vez ou outra a gente tá soltando publicação. A gente tem o twitter.com/geraldabola. Opa, segue lá, hein? É, que é o nosso amigo Rafa que mexe. É, e também tem o e-mail, que é geraldabola@gmail.com. Se você não usar essas redes ou preferir mandar um e-mail... Gosta de uma coisa mais formal, gosta de um atenciosamente, formalizar, um cordialmente, né? No final. É, a gente vai lá e responde. É o cordialmente, atenciosamente, né? ATT. É. E pra você escutar esse podcast, você entra lá no radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá no final você assina o podcast, escuta aí no celular, escuta no computador, no tablet, seja lá onde for, certo? É, e lembrando que esse programa vai ao ar, nesse site que eu falei agora há pouco, nas quartas-feiras, sempre pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, né? E, às 10 horas. Às 10 horas. E essa semana, por ordem maior, né, no caso, transmissora da rádio, a gente não vai passar no 81,1 FM, 5, mas em breve a gente vai voltar lá. Tomara que o pessoal já tá ajeitando isso aí, fazendo uma correria toda pra voltar a acontecer lá na Zona Oeste, né? E o primeiro assunto da mesa é Copa do Nordeste, um sucesso aí, de uma final bonita, com dois grandes times, né, bem treinados, um excelente público, um Castelão mais uma vez, né, com um grande número de sócios, por exemplo, indo. A torcida do Fortaleza foi um mosaico muito bonito mais uma vez, tá se especializando nisso, né, o jogo foi 1-0, um placar magro, né, o Fortaleza sendo primeira divisão e o Botafogo da Paraíba sendo terceira, apesar de estar fazendo um trabalho interessante nos últimos 5 anos do Botafogo, né, que vem flertando aí com acesso à Série B há um tempo. Eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do jogo e expectativas aí pro próximo jogo, que já é na quinta-feira, né? Quarta-feira. Na quarta-feira. Às 8 da noite. No Almeidão, o João Pessoa aqui na Paraíba. É gratificante ver, né, o crescimento da Copa do Nordeste, né? Em pouco tempo ela vem aumentando seus seguidores, promovendo belos espetáculos e levantando times tradicionais do país que não tem muito espaço no calendário da confederação. Nesse jogo do Fortaleza, para ter um pouco assim da ideia do fortalecimento dos clubes, 71% do total de torcedores no estádio eram sócios torcedores. Isso dá conta do grande número de sócios torcedores, além da adimplência dos mesmos, né? Porque se entraram no estádio é porque estão em dia com o clube. E não à toa, Fortaleza vem dando, alçando esses voos, né? E, assim, vamos esperar um Fortaleza cada vez mais forte, né? É, o Fortaleza tem se mostrado consistente até por esse último episódio do Fico, né? Do Rogério Ceni. Ele poderia ter ido para ou Atlético Mineiro ou outra proposta de um clube que, teoricamente, teria mais estrutura. Mas, realmente, me parece bem promissor essa evolução do Fortaleza. É, lembrando ao torcedor que o jogo foi 1-0, né? Um placar magro. O jogo é na próxima quarta. E quais são as expectativas aí para esse jogo na quarta-feira, né? Uma vantagem pequena do Fortaleza, que de repente se tivesse ganho de 2-0 lá, poderia ser pior para o Botafogo reverter. Não, isso com certeza. Né? O Fortaleza conseguiu a vitória, claro, mas assim, deixou a final em aberto, né? Porque era o momento do Fortaleza fechar a decisão ali, e o Botafogo, mesmo com a derrota, apresentou um futebol consistente na proposta, né? Defensiva, defendeu muito bem, um time que está com um coletivo afiado e que de repente em seu estádio, com características bem diferentes da Arena, possa pressionar mais o Fortaleza. É, estilos diferentes. O Fortaleza que tem mais a posse de bola, enquanto o Botafogo do Evaristo Pisa escolheu se defender e mostrou que tem capacidade de segurar o Fortaleza. É esse o grande ponto-chave da partida. O Fortaleza teve muito mais volume, conseguiu o primeiro gol, o gol da vitória, com o Wellington Paulista, um cara que estava num jejum de gols aos 33... 5 anos. 35 anos, Wellington Paulista. 33 do segundo tempo. Então. E aí mostra a como vai ser provavelmente essa segunda partida. Até pela qualidade técnica do time do Fortaleza em relação ao time do Botafogo. Claro que em casa, no Almeidão, vai pra cima, mas o Botafogo mostrou que vai saber se defender. E se tiver oportunidade, vai conseguir sair com qualidade. Que teve uma oportunidade no primeiro jogo com o Dico, foi a melhor oportunidade assim que teve, mas foi impedimento no caso, mas mostrou que isso seria uma válvula pro ataque. É, e tem como o Diego falou agora há pouco, tem um fator campo. Né, que o Almeidão é um estado totalmente diferente da Arena, que é o modelo que o Fortaleza vem jogando na Série A, né? Porque o Fortaleza manda os jogos prioritariamente na Arena, principalmente esse ano, e tem jogado a Série A em campos bons também. A Série A tem bons campos, né? Vai jogar no Almeidão, que tem uma iluminação meio precária, que muita gente já vem falando disso há um tempo, da iluminação do Almeidão, um gramado um pouco mais pesado do que um gramado de Arena. E talvez a maior dificuldade do Fortaleza seja o próprio campo do que vai jogar, né, afinal. E falar do Almeidão, dos 20 mil ingressos já foram vendidos 8.500. Então vai ter torcida em peso. Então, também falar dos personagens dessa partida, né? Porque o primeiro jogo mudou depois também da entrada do Dodô e dessa movimentação maior do time. Marcinho também, que já tinha feito gols na Série A, 2 gols contra Chapecoense, já fez outro aí, então mostra que também tem estrela e isso é importante na final. Até o próprio Romarinho também, que vem sendo uma grata surpresa. Romarinho, que ele é cria lá de Natal, do América de Natal, ABC, que fez mais sucesso no Globo, jogando na terceira divisão, né? Inclusive o Globo jogou contra o Fluminense, Copa do Brasil. Abel, na época treinador do Fluminense, observou, o Romarinho levou ele pro Fluminense. Mas lá não deu muito certo e no Fortaleza parece que ele tá se achando aí, né? E do lado do Botafogo, um destaque ofensivo, assim, do lado direito do Botafogo é o lateral direito Israel. Os jogos que eu vi com o Náutico, com o Santa Cruz e agora com o Fortaleza, claro que pelo domínio do Fortaleza nesse jogo da final ele não apareceu tanto quanto nas outras partidas, mas pode ser um lado importante. E o Enesino, que entrou no decorrer da partida e deu um fogo aí. Então, infelizmente, acho que vale a pena ficar de olho nele. Infelizmente, não deu pra Marco Aurélio, né? Messi Aurélio. A gente vai falar mais do jogo do Fortaleza, especificamente da Série A, né? Logo a seguir, né? Lá pro final do programa. Vamos falar do Náutico. né? Que empatou no último sábado em Aracaju contra o Confiança, né? Um resultado de 1-1. Confiança que é Daniel Paulista, treinador. E queria saber como foi qual a opinião de vocês sobre o jogo. 1-1, um jogo pegado, né? Onde teve erros de arbitragem, coisa que é normal no futebol. E que a Série C não tem árbitro de vídeo, né? Como tem em Série A, que já é uma desigualdade em si. Mas aí, o que vocês acharam do jogo? Erros de arbitragem é normal no futebol brasileiro, mas esses esdrúxulos só acontecem em divisões inferiores, né? Porque o caso foi uma cobrança de falta de longe e que foi uma super falha. Super falha, frango, frangaço, como você queira chamar. Uma falta de noção de espaço do goleiro. De entrar demais e entrou muito. Entrou muito. Então, bandeirinha não tava chegando direito. Tava muito do mal posicionado, viu? O assistente, porque não vê entrar naquela distância. É complicado. De repente o lance foi tão inusitado que não teve a atenção do trio de arbitragem. Né? Pareceu um lance de pelada e a reação é aquela. Quando alguém faz uma besteira, aí todo mundo fala assim, segue, vai. Ninguém viu não, porque difícil de entender o que aconteceu ali. Passado esse grandíssimo erro de arbitragem, o Náutico... Uma coisa que me chama a atenção nessas partidas do Náutico, e isso com confiança aconteceu também, é como as peças que o Dalpozo tem colocado têm dado algum tipo de resultado decisivo, né? E mais uma vez aconteceu isso com o Luiz Henrique, que marcou um gol que aquilo ali, se não for, tá muito parecido com a jogada ensaiada. Porque Luiz Henrique chega por trás, testando forte, então... Surpreendendo a marcação. Pois é, parece que está criando uma coesão das ideias do treinador no time. Pelo que parece, Gilmar Dalpozo, ele trabalha bem o sistema defensivo de suas equipes, né? Parece que o Náutico está mais à vontade de atacar, e até Luiz Henrique mesmo, que é um volante, né? Fazendo infiltração como fez agora no gol, né? Tipo, chegando de surpresa. E é a defesa que ele vai ter muito trabalho, porque com o Márcio Goiano já o miolo de zaga ficava batendo cabeça independente da dupla. Mais uma vez, o gol sofrido pelo Náutico foi uma grande falha defensiva. Um lateral, aquele lateral bambu, que lateral longo, na área, sobem dois defensores do Náutico, não tem tempo de bola os dois defensores do Náutico, e sobra para Bruninho, que não sei se tem 1,80m o rapaz. Um atleta de baixa estatura que nem precisou pular para marcar o gol. E aí é esse trabalho que o Dalpozo vai ter. Em contrapartida é isso. O Luiz Henrique foi um cara que no final do Márcio Goiano tava começando a cair o rendimento e isso tava ficando cada vez mais visível. Com o Dalpozo cresceu bastante. É gol, assistências, tem sido importante, movimentando bem. Então é o Luiz Henrique, é o Fábio Matos, é o Rafael Oliveira, o Matheus Carvalho. Rafael Oliveira que era meio escanteado até, né? Na época do Márcio Goiano, perdeu o pênalti aqui na final do Pernambucano, né? Todos esses nomes começaram a ser colocados de lado pelo Márcio Goiano, que vinha apostando mais em jogadores da base. E aí o Dalpozo, com essa atitude, parece querer apostar nos caras com mais experiência e com caras que não estavam sendo utilizados para ver se... muda alguma situação. E pensando no jogo de forma diferente, já tem colocado o Rafael Oliveira enfiado, já tem pensado em outras posições para o Wallace Pernambucano. Então é o empenho do treinador em utilizar peças que sim podem ser importantes, porque o Fábio Matos, Sport, Paysandu, tem experiência. Rodou, né? Disputou Série B. Tem já, totais, né? Condições de ser útil. Pois ao é. Time do Norte. O Matheus Carvalho, Mônaco, tem uma certa experiência. Ele jogou com defensores com muito mais qualidade do que esse. Uma peça que não rendeu ainda é o Jorge Henrique, né? E o Maílson, que só vive machucado, né? Na eterna transição, na verdade, né? Muito atrapalhado por lesões. Foi um jogo que poderíamos dizer enfesado. Maior parte das chances de gol no jogo foi de bola parada. Sobre a questão do Náutico assimilar essa forma de jogar com Dalpozo, inclusive trazendo novas técnicas que a gente vem presenciando isso nos últimos jogos e nesse Confiança Náutico também. Também diz respeito ao trabalho de Márcio Goiano, que ele deu de coesão da equipe, né? E, assim, Gilmar da Pouso encontrou um ambiente favorável em termos de grupo do trabalho que foi realizado antes para poder aplicar suas ideias. É, lembrando que o Dalpozo conquistou uma vitória contra o 13, uma vitória contra o Campinense na seletiva do Nordestão e um empate contra o Confiança fora, né? Que o Confiança, não sei se é um dos favoritos a se classificar entre os quatro, mas que fica ali no meio da tabela é sempre complicado jogar em Aracaju, né? Ainda mais nesse processo de dar coesão tática, o Dalpozo também vai precisar pensar no elenco, porque a diretoria anunciou o Neto Pessoa, atacante, e falou-se em mais um atacante, até porque o Odilávio apresentou uma lesão hoje e é possível ser de cirurgia. Então, não se sabe quanto tempo ainda vai ser, mas é provável que se perca por um tempo mais um atacante. É. Além da falha de não ter um lateral esquerdo reserva, né? Porque o Gabriel Araújo... Eu não sei por que o Náutico renovou o contrato com ele no ano passado, porque ele já não jogou muito no ano passado, não teve até chance, não desempenhou boa função, bom papel, e acabou que renovaram, não sei se foi a pedida salarial baixa para compor o elenco, mas eu não sei se realmente valeu a pena, né? E aí ficou com o Assis como o único, depois utilizou o Josa, que até que foi não é bem... Que nem um menino mais, né? Rafael Assis, tem 30 e poucos anos já. Então mostra uma falha na montagem do elenco, então é preciso... ter atenção nessa posição. Lembrando ao ouvinte que o próximo jogo do Náutico é contra o Globo, né? Nos Aflitos, próximo sábado, às 5h15 da tarde. Espera-se que a torcida cole mais no jogo, porque público de 2, 3 mil pessoas num estádio que é pequeno, que é um sapão, né? Dentro de um quadro associativo do Náutico, que cresceu esse ano, né? Em comparação a outros anos, que o Náutico tinha 2, 3 mil sócios, agora tá com 10 mil quase, né? As informações que giram é essa. O Aflito cheio, com a torcida empolgada, envolvida, é... E o time vem dando resposta, né? A torcida. A torcida tem que reconhecer isso. É verdade. E vamos continuar com a Série C, com Santa Cruz. O meu time, infelizmente, não pude ir ao jogo, né? Do último sábado, que foi 2x1 contra o ABC, um jogo lá no sufoco, mais uma vez, o Santa Cruz empatando no último minuto. Também mostra que, de certa forma, o Santa Cruz está acreditando, que tem vários jogos que o Santa Cruz marcou no último minuto e também deixou levar gol no último minuto, né? Vida é o jogo com o Sampaio Corrêa. 2x1, estreia de Milton Mendes, né? Já se observou que o time jogou, se portou de uma maneira diferente, né? Tentando tocar mais a bola, jogando um pouco mais ofensivo. Teve a maior parte das chances de gol no jogo. O ABC lá no primeiro tempo ainda teve as chances com boas defesas do Anderson. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí sobre o jogo. 2x1, Santa Cruz e ABC. Gol no final da partida no Arruda tá virando script em 2019, né? Porque a quantidade de jogos do Santa Cruz que teve gol nesse pedaço da segunda etapa é brincadeira. É com emoção. Falar dessa troca e dessa estreia do Milton Mendes é que, primeiro, é um investimento alto do Santa Cruz, e aí... 3 anos de contrato é muito tempo, né? É uma aposta, sim, da diretoria, até no discurso do próprio Sorriso, dizendo que é provável que traga mais um outro jogador, mas a grande aposta, o grande reforço foi o Milton Mendes. Isso é salário envolvido, dívida trabalhista envolvida, então o montante de dinheiro apostado é maior... Assim como a responsabilidade dele, que agora o técnico não é mais um técnico que não era inexperiente, que era o Leston, mas tem uma carreira que, comparada com a de Milton, ainda não é tão expressiva. Então, ele chega para ser o astro da companhia, tanto para o bem quanto para o mal. Dos nomes que estavam sendo ventilados, que eram de arrepiar... Roberto Fonseca, Vica... Vica! Vica tava treinando na Portuguesa. Né? Pois fotos é. Que tá naquela. Daí, né? Você já vê, Milton Mendes chegar é qualidade. Um outro ponto que eu tava observando é que muitos jogadores desse plantel que eram utilizados pelo Leston, né? Augusto Potiguar, Jeremias, que vez ou outra entrava, Silas, entre outros jogadores, foram pro Sub-23, que o Santa Cruz está disputando agora, o de aspirantes. Dá a entender com isso que o Santa Cruz vai contratar mais peças. Né? Porque tem que contratar, porque o plantel ficou menor. E obviamente que se você regrediu, digamos assim, na carreira pro Sub-23, obviamente que você vai passar a treinar mais com o Sub-23 ao invés do que com o plantel principal, né? A não ser que surjam urgências. Da mesma forma que se estiver jogando bem no Sub-23, o Milton Mendes observando pode ser aproveitado no time de cima. Mas com certeza, ali na negociação entre Milton Mendes e Santa, deve ter se acordado essa questão dos reforços, né? Porque eu acho que ele não chegaria com tanta responsabilidade assim na Série C para encontrar um plantel como hoje é o do Santa. Alguma contrapartida do time tem que ter, porque o Santa trouxe o nome de peso. E a grande dúvida, pelo menos a minha, em relação a Milton Mendes, é a sequência de trabalho, porque é praticamente em todos ou em todos os seus trabalhos que sempre tem alguma confusão com pilares do elenco, a opinião dele é forte, que bate com outro grupo forte no time, e aí gera desconforto, esse desconforto gera derrota, e aí desgasta e sai. Com certeza esse é um fator. Agora, no caso do Santa e na divisão que ele se encontra, o Milton Mendes chega com muito cartaz. Então, eu acho que o vestiário não vai ser um obstáculo para ele. E tem outro fator que a Série C é jogada praticamente semanalmente, né? Ou seja, como ele é um técnico estudioso, ele vai ter um pouco mais de tempo de estudar os times, né, os adversários de Santa Cruz, né, já que ele tem esse pano na manga de ter auxiliares, de ter uma grande rede de pessoas que fazem isso para ele. E, de repente, Santa Cruz tem uma boa campanha, né? Mas o contrato dele é de 3 anos. Teoricamente, é para ele ficar os 3 anos, pelo menos mais 2. Então, já numa Série B, peraí, Milton Mendes numa Série C, sim, é um grande treinador para uma Série C, digamos. Mas para uma Série B, não. Série B, ele já deu uma nivelada também. Vai ser um dos destaques, um dos grandes nomes, mas já dá uma equiparada nos demais. Eu acho que a questão do tempo de contrato é também, assim, foi uma mensagem que o treinador quis passar de que estava indo para a Série C para assumir um projeto. Sem dúvida. Isso provavelmente foi acordado entre as partes. Agora, claro, ele tendo uma proposta de um escalão superior, ou então fazendo uma campanha muito, muito ruim na Série C, não vai durar 3 anos, né? Isso serve para ele como serve para todos. Exatamente. Para ambas as partes está claro. Tem 3 anos de contrato, mas é muito provável que se não subir, não fica. Seja porque o valor é alto, seja porque o Milton Mendes não quer continuar numa Série C. Então esses 3 anos, não sei se vão ser cumpridos até o final, ou por um acesso, ou por um não acesso. Eu queria cantar uma bola, assim, porque Celcinho, né, que chegou com muita desconfiança no Santa, ele já chegou assumindo a titularidade, né? E é um jogador que estava há um tempo sem atuar, né, e jogou a segunda divisão do Paulista. E Milton Mendes falou que gosta muito dele, que inclusive trabalhou com ele desde o tempo de Sporting. Será que essa chegada de Celcinho não deu uma cantada para a chegada de Milton? Então, essa situação de reforços vindo e o Leston saindo um jogo depois... Estranho, né? Porque já deviam estar conversando, negociando essa dívida pelo com o Milton. Pelo que parece, ele viu o jogo Santa Cruz 3, Sampaio Corrêa 3, né? No Arruda, pois né? É. Não sei se viu cobrar alguma dívida antiga, né? Não sei se eu vi os amigos aqui que foi jantar com o Tininho. Falando do jogo em si, só pra gente finalizar o Santa Cruz, observou-se que o Alan Dias jogou recuado, né? Eu não sei se Misael, já é uma opinião minha, é um atacante para ser que vai municiar tanto o Pipiga. Eu não sei se ele tem essa categoria toda. Não sei se ele tem essa bola toda. Ao menos talvez ele vem dividindo a responsabilidade dos gols. E uma coisa é certa. Os últimos reforços têm participado ativamente das jogadas e dos gols do Santa Cruz. É uma coisa Celcinho, boa. Celcinho, Everton e Misael participaram nesses últimos partidos. O Santa Cruz tem uma defesa muito vazada, né? Aí que vai uma pergunta aí pra gente finalizar o Santa Cruz. Será que o Santa Cruz está precisando de volante, de zaga, de lateral para poder suprir essa deficiência defensiva que a gente vem observando ultimamente? Eu acho o Charles muito pesado e eu acho o Alan Dias muito pesado para ser uma dupla de volantes, né? O sistema defensivo do Santa, ele vem se apresentando vulnerável a alguns jogos e antes mesmo de começar o campeonato, com laterais vulneráveis e mesmo jogando com a trinca de volante sem ter pegada no meio de campo. A proposta que Milton Mendes traz pro Santa é uma proposta de jogo mais ofensivo, mais vistoso. Inclusive que ele vai querer colocar a vitrine dele ali na Série C. E inclusive nesse último jogo, jogou com Celcinho, com Everton, Pipi, com Misael, Alan Dias. Então deve sim, Galego, respondendo a sua pergunta, chegar reforços pro Santa, considerando até que ele vai jogar mais pra cima, né? Mas eu, na minha principalmente opinião, nas laterais. O Santa Cruz deveria contratar volante, velho. Eu acho que ainda não confio muito no Charles e nem Alan Dias, são dois volantes de Série C. Que não Italo Henrique, Diego Lorenzi. Eu acho que ele deveria vir mais um de pegada mesmo, assim. Charles tem essa característica mais de roubar a bola, mas mesmo assim... Mais urgente que volante, não seria zagueiro ou até lateral esquerdo. Lateral esquerdo que cogitaram o Roberto, né? E tá na Chapecoense. Ainda tá... Seria uma boa. Marcos Martins, que deve ser o titular com o Milton, também é um jogador que defensivamente é assim, abaixo, né? E Elias Carioca, hein? O que é que tá acontecendo com o rapaz? Porque o Milton Mendes apostou, colocou e nada fez. Então... Aquele início no Pernambucano que a gente viu, simplesmente desapareceu. Não sei, ele tem idade pra ser sub-23. Eu não sei, a gente pode trazer até pro torcedor, que é provável que o Santa Cruz possa usar os dois nas duas competições. Eu acho que Elias Carioca deveria jogar no sub-23 pra poder pegar ritmo de jogo, pra poder baixar um pouquinho a bola, que de repente ele se vislumbrou muito, né? Diretoria blindar um pouco, né? É o risco que você corre tendo um jogador ainda fresco, vindo da base, que não tem para decidir jogos, né? Para ser a referência técnica do time. Por isso que se traz Celcinho, Davi, Everton, que são jogadores experientes, que talvez não tenham o potencial que o Elias tem, mas ao menos são estáveis. E muito mais técnicos mostraram nessas últimas partidas. Você vê que o Celcinho não apareceu tanto, mas já deu uma boa enfiada de bola. O Misael tava ali pra concluir naquele erro grotesco, né? Que teve da defesa, que foi o segundo gol no final da partida. Crucificaram o goleiro ficou muito mal, mas foi uma falha da defesa toda, né? O zagueiro dá uma recuada bem complicada, o goleiro fura e aí o Misael conclui. Então... acredito que essas peças vão render muito mais com o Milton Mendes por questões técnicas do que renderiam com o Leicester. Pra finalizar esse primeiro bloco, vamos dar uma pincelada aqui na Série C, né? Lembrando que o próximo jogo do Santa Cruz é contra o Imperatriz, lá em Imperatriz, no Maranhão. Ou seja, tem uma viagem aí, é um jogo difícil. E olhando pra tabela é que você vê a importância dessa vitória, né? Se acontece um empate, olha onde o Santa estaria, e com a vitória, olha pra onde o Santa foi, lembrando, né? Que a classificação do Grupo A é o Sampaio Corrêa em primeiro com 11 pontos. O Ferroviário, com uma grata surpresa, é o segundo colocado com 10 pontos. O Botafogo da Paraíba é o terceiro com 9. E o Náutico, quarto com 7 pontos, né? Fechando esse G4 que se classifica para as quartas de finais, são os playoffs. Aí o Globo é o quinto com 6. O Santa Cruz, o sexto com 6 também. Imperatriz é o sétimo com 5. Ou seja, de repente dá para arrumar uma vitória, um empatezinho lá em Imperatriz. Confiança é o oitavo. ABC... 9º e 13º, 10º. 13 que é uma decepção, né? Tem o Flávio Araújo como técnico e que é um cara que tem muito acesso, né? O Imperatriz me parece uma equipe bem frágil. O Santa Cruz, nessa pegada, precisa ir pra vencer. E o grupo B, que é o grupo do Norte e o restante do país, né? Já que o grupo A é um grupo somente de clubes do Nordeste, tem o Remo em primeiro colocado, que inclusive tem a melhor média de público da competição, né? O Volta Redonda é o segundo com 9, Juventude terceiro com 9, Paysandu quarto com 7, que demitiu o Léo Condé, né, não sei porquê, pode até dar uma olhada nisso depois. O São José é o quinto com 6, Ipiranga é o sexto com 5, Boa Esporte o sétimo com 5, Tombense oitavo com 5, Luverdense com 3, o 9º, e o Atlético Acreano o 10º com 3. Atlético Acreano que ano passado... fez uma excelente primeira fase, né? Se classificou entre os 4, né? De forma até bonita e tal. Tá em último colocado aí no grupo B. E o Remo, líder do grupo B, também é líder em público, né? Na competição. Foram as duas últimas rodadas, uma com 14 mil e pouco e outra com um pouco mais de 15 mil. Então, as representando finais também, né? Prometem. Porra. Quartas de finais, assim, se um daqui pegar um Remo, um Paysandu, vai ser briga de cachorro. Vai ser bambu. Vai ser, Pronto, é isso. Esse foi a Série C, esse foi o primeiro bloco do podcast número 6 do Geral da Bola. vem ele aí de volta, o Gosma, o profeta. Chama. Queridas e queridos ouvintes, esse é o Gosma, em mais um Coelho. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Em fevereiro, na primeira rodada da Copa do Brasil, o Ferroviário de Fortaleza recebeu o Corinthians, em Londrina, no Estádio do Café. Só a vitória interessaria ao mandante. No entanto, o Ferroviário vendeu seu mando, empatou e foi eliminado em casa, diante de 30 mil visitantes. Eu sou daqui, mas vim de longe. Eu sou daqui, mas vim de longe. Ao anunciar o público, o narrador se assustou. Oficialmente, foram 19 mil pagantes. Onde se cruzam o mando de um time cearense em Londrina e a fraude despudorada na contagem do público. Na empresa Rony 7 Eventos, do ex-atacante Rony, parceiro da CBF, na venda de ingressos para jogos da seleção no Brasil e negociante de mando de campo nas competições nacionais. A vida tem coisas estranhas. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe. No Mané Garrincha, Rony e Daniel Vasconcelos, presidente da Federação do Distrito Federal, foram detidos pela polícia local, acusados de associação para fraudar bordereiros, sonegando assim impostos e depreciando o aluguel das praças desportivas. São dezenas de partidas investigadas. O mando de campo, uma vantagem objetiva no futebol, quando posto à venda, inevitavelmente afeta o desporto e agrava desigualdades abismais. A falta de transparências nessas transações e a regulamentação tímida da CBF, envolta no legado tóxico da Copa, põe em questão a licitude das tratativas, mesmo sobre o que está sendo, de fato, vendido. A fraude dos bordereiros promete mais ilicitudes. A penúria financeira e a visão nada estratégica da maioria esmagadora dos clubes brasileiros rebaixa tais conflitos a melindres. É a credibilidade dos clubes, das competições e das federações que não se discute, mas se vende por mixaria a uma organização criminosa. Queridas e queridos ouvintes, esse é o Gosma, em mais um Coisas Estranhas. A vida tem coisas estranhas. Lembre-se, e a gente não sabe. A boiada engorda o olho do dono. Segue Geral da Bola. Voltando aqui no Geral da Bola, podcast número 6. Depois da opinião sempre contundente do nosso amigo Gosma, né, que é um formador de opinião aí. Palavra ácida. Obrigado, cara. Hoje aqui em Recife, hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, lembrando aí ao torcedor, que estamos gravando o programa nessa data, o lançamento do livro Mulheres em Campo, o Ethos da Torcedora Pernambucana, né? O nome da autora é Soraya Barreto e tá rolando lá na Rua da Guia, número 237, no espaço Se Inspire, não é isso? E é um levantamento do perfil de 500 torcedoras aqui do estado de Pernambuco. Deve ser um livro interessante, provavelmente aí a gente vai estar comprando ou falando dele algum dia, né? E vamos falar agora da Série B do Sport, que arrancou uma grande vitória aí contra o Londrina, 3-2, né? No jogo com muitos gols. É sempre bom ver jogo com muitos gols, né? Nosso amigo Gosma, como mora perto do estádio da Ilha do Retiro? Antes mesmo de morar perto da Ilha do Retiro... É, foi pro jogo, compareceu, né? Na sexta-feira, aniversário lá da nossa amiga Daira, parabéns pra ela. E me conte, cara, como foi o jogo, como foi a torcida? Cara, 9:30 da noite, né? O jogo começou, o público foi de 12 mil. É, até um bom público, na minha opinião, por conta da hora. Essa hora da sexta mais pro final da noite, porque o jogo acaba quase meia-noite, é muito concorrida, né? E você pega assim aquela parte ali da ilha, assim, esvaziada, né? Muita gente acaba ficando com medo da volta e com razão. É, o clima no estádio tranquilo, né? Como cervejinha? Eu tô cansado de responder essa pergunta da cerveja, sabe? Mas eu vou falar mais uma vez. Bebeu cerveja lá? R$4,00 estava no bar e os gasoseiros vendendo pela arquibancada tava 5. Bebesse quantas? Umas 6. Ah, tranquilo. Dentro, né? O jogo do Sport começou bem, pressionando o Londrina, criou várias chances, uma sintonia muito boa da torcida com o time, né? Agora sim, às vezes também essa euforia acaba se tornando impaciência, né? E uma pressão em demasia para se resolver o jogo, porque é o seguinte... Provavelmente a maior parte dos times vão jogar aqui na Ilha do Retiro retrancados. E desde já se sabia que essa seria a proposta do Londrina. Isso, né? É uma proposta do futebol brasileiro, né? Como todo, né? Pronto. O Sport escapa um pouco dessa obviedade, assim como acho que o Santa de Milton Mendes também vai escapar. Disso. O Náutico da Alpozo, não. Mas isso para jogos fora de casa geralmente é essa a tônica, né? É, de modo geral, né? O futebol brasileiro faz isso. Salve alguns outros clubes. Continue, colega. Pois bem. Enfim, paciência. Porque qual é a ideia de furar a retranca? Que é o mesmo, se a retranca é o padrão do futebol brasileiro, também é um desafio para os treinadores e as equipes que querem propor o jogo, né? Então, como furar uma retranca? Necessariamente não é correndo o jogo absurdamente. Verticalizando o jogo o tempo todo. Você vai ter que rodar a bola, vai ter que trazer o time para o campo de ataque, chamar os laterais. E aí eu acho que foi muito o papel que Sami desempenhou ao longo do jogo, principalmente no começo, né? Na primeira parte do primeiro tempo, já pro final do primeiro tempo ele já começou a cair, né? Perdeu o ritmo de jogo. Mas assim, ele tem esse papel a desempenhar e mesmo a torcida pegando muito no pé de Sami, eu particularmente, né? Mas será que Sami, ele se encaixa num futebol de Série B? Porque o futebol de Série B normalmente é muito de correria, contato físico, muita bola alçada na área, você tem que precisa de ter jogadores com estatura e com... A gente precisaria verificar... Opulência, né, pra poder... Verificar os dados disso aí, se de fato o jogo da Série B é mais corrido da Série A. Teria como a gente verificar isso. Eu acho que talento... vai se dar bem em qualquer competição, né? Em relação à sua pergunta, Júlio, a leitura que o Guto Ferreira tem que ter é partida a partida. No primeiro momento, se percebe que ele quer dar padrão de jogo. Ele está repetindo a escalação. Vendo como o Sami tem jogado, você percebe que a qualidade dele é indiscutível. Ele sim distribui o jogo. Em determinados momentos dá realmente o ritmo, mas de forma de questão de ritmo, preenchimento de espaço e velocidade, que é uma característica do time do Sport, e isso é importante de ser percebido. Então acho que o Sami sim pode ser importante, mas para momentos no ano, determinadas partidas, eu acho que é preciso pensar o Sami, mas a característica do time do Sport já ia por um caminho diferente do futebol que tem que ser encaixado para o futebol dele, que é essa distribuição mais rápida, o Guilherme e o Ezequiel, que são as duas ótimas saídas para o ataque. Não está tendo essa... Eu não vejo muitas tabelas entre esses dois jogadores. Eu acho que ainda falta uma conexão melhor entre o jogo do Sport e o Sami. O Guto Ferreira está tentando, mas... Assim que o Sami sai, o ritmo do Sport aumenta visivelmente. É, eu acho que as situações do jogo também contou para isso. Eu acho que no segundo tempo, que é quando o Leandrinho acaba entrando, as linhas do adversário ficam mais espaçadas. E ele não entra como titular porque ele é um cara que joga mais recuado que Sami e não tem estatura para ser um volante ali com titularidade absoluta, né? E ele se encaixa bem entrando no segundo tempo. E a preocupação que a gente tem que ter também não é dizer quem tem que ser titular ou não, mas cobrar do técnico uma utilização coerente do elenco. E eu acho que Guto vem fazendo isso e vem dando certo, né? Retomando o jogo, o Sport faz o gol no primeiro tempo, né? O primeiro de Hernani com a falha da zaga, né? A bola passa por dois jogadores, inclusive do segundo, passa no meio das pernas. A Hernanes vai lá com um faro de gol e faz. E Guilherme, um personagem hiperativo no primeiro tempo. Nos primeiros 15, 20 minutos já tinha dado uns 4 chutes a gols, todos sem nenhuma direção ou sem perigo algum para a meta adversária. E a assistência para o primeiro gol do Hernani foi do Guilherme. Guilherme, um atacante fundamental, a forma como o Sport se propõe a jogar ali no ataque, né, com velocidade. Vira o primeiro tempo, né? Chega o segundo tempo, o Sport sem alteração, né? Hernani faz mais um gol. Com a dobradinha de sempre com Ezequiel, né? Ezequiel, terceira assistência dele já na Série B. Vai pagar altos jantares, viu, pro rapaz. E como fez bem a Hernani passar a jogar com jogadores mais jovens e mais rápidos, né? Mais ariscos, porque propicia uma chegada rápida à linha do fundo pra ele encostar a pontinha do corpo dele na bola. E não voltar tanto, não se desgastar tanto durante o jogo, tentando voltar pra marcar, né? Que é uma tônica, né, do futebol hoje, né? Todo mundo voltar pra marcar e, de repente, nem todo time tem que se jogar desse jeito, né? De repente, o outro tá encaixando um esquema de jogo, né? Pra ir no brocador fazer gol. Ele precisava receber bola, assim como foi na Série A no ano passado, que não tinha ninguém pra dar assistência ao rapaz pra fazer gol. Pois é, o Hernani é isso. É brigador, é energia e gol do centroavante. Gol de rebote, gol de cabeça. Bem posicionado, boa leitura de jogo. Triscar um pé, como o Diego falou, né? Dedinho. O Ezequiel deu a segunda. Ele fez um de peito, né? Esse segundo foi de peito. Pois é, o Ezequiel deu a assistência, mas no primeiro tempo foi uma partida horrível. Ezequiel tava muito mal no primeiro tempo, errando tudo. Não conseguia dar um drible, não conseguia tabelar, não conseguia fazer nada. Pois bem, aí o segundo tempo... Depois do segundo gol, né? Depois do segundo gol, que no segundo tempo foram 4 gols. Que foi uma hora que eu desci assim, pra fazer o quê, Galego? Adivinha? Uma cervejinha. Acertou. Gol do Londrina, não vi, né? Gol de falta, o zagueiro subiu muito alto, isso eu vi depois, né? No meio de dois jogadores do Sport, ele conseguiu Adrielson cabecear e Charles lá no alto. Na jogada. Adrielson e Charles. O gol foi de Augusto, que jogou no Santa Cruz. Em seguida, né? 3 minutos depois, quer dizer, eu acho que os dois lances deu 3 minutos, tudo. Pênalti. Foi isso mesmo, foi um aos 15 e outro aos 18. Sander chega estabanado na jogada, um jogador capitão do Sport, regular, mas assim, ganhando, né? A gente não precisa exagerar aqui as limitações técnicas de Sander, porque todo mundo sabe. Não foi só estabanado, mas durante a partida o Sander já tinha feito umas 2 faltas nesse mesmo modelo. Ele chegando com muita força e atropelando o cara. Então, além de infantilidade, foi falta de análise do jogo, sabendo que o juiz já sabia que aquele critério para ele era falta. Pois bem, sai o gol de pênalti convertido por Germano, né, que já passou pelo Sport também, empata o jogo. Pânico na ilha. Vai ser de novo que vai levar um gol de virada, né? Pensa nisso, né, rapaz? As primeiras vaias, pegar no pé, mas logo que o Sport leva o segundo gol, já bota a bola debaixo do braço, leva pro meio de campo e, de fato, parte pra cima do Londrina, né? Começa a pressionar o Londrina e cria algumas chances, né? No final de tudo, Hernani faz o terceiro gol e traz alívio geral e se candidata a começar a construir de fato uma história no esporte. E mais uma vez com participação decisiva de Yuri logo ao entrar, que foi outro jogador importantíssimo que entrou durante a partida. E o Leandrinho, né? Assistência dele para o terceiro gol do Hernani, hat-trick do brocador. E lembrando que o Sport entrou, né, finalmente no G4, É o quarto colocado pela primeira vez no campeonato, está invicto. Isso, né? É. E... Não era sinal de pânico aqueles primeiros resultados do Sport. Seguidos, né? É, dada a exibição que vem apresentando, e de fato é isso que está mostrando, né? Um desenvolvimento da equipe. É, o próximo jogo contra o Operário, que está na zona de rebaixamento, e eu esperava até um pouco mais do Operário, diante de um clube que, pelo que se sabe, anda organizado lá. Mas como está no começo do campeonato, é muito difícil a gente imaginar alguma coisa do Operário, né? Guto já sinalizou que vai poupar jogadores para essa viagem, até visando o jogo logo em seguida, que é contra o Vitória, aqui na Ilha do Retiro. Vitória que está sambando na Série B, é. O Guto que falou que é questão de planejamento, que fora de casa só se levam 7 jogadores e, portanto, ele vai escolher jogadores mais versáteis, por isso que questionaram o Carmona no jogo, e ele explicou, deu esse argumento. Então é importante a gente ficar de olho nisso, nas escolhas que ele faz entre os 7 que ele joga fora de casa. Para esse jogo contra o Operário, é provável que ele vai entrar de Kleberson no lugar, na vaga do Adrielson, que vai desfalcar o Sport nas 3 próximas rodadas devido à convocação para o torneio de Toulon. Adrielson, o único pernambucano, né, que 3 vezes seguida em 3 categorias diferentes da seleção brasileira, né? Isso, né, diz muito a respeito à formação de jogadores no Sport, não só no Sport, mas na região, né? É, isso para substituir um zagueiro da Lazio, Luiz Felipe. É, e querendo ou não, essa hora vai chegar. Esse histórico e essa convocação recente faz subir o valor de mercado do jogador. Então, para um time que está bem mal das pernas financeiramente, isso vai ser um grande triunfo para o Sport no futuro. Se bem negociado, obviamente. Uma observação, aí aqui é caso de especulação mesmo. Eu acho que desde o momento que começou o assédio mais forte em Adrielson, que ele até chegou a renovar o contrato, o futebol dele deu uma quedinha. E agora com essa convocação, espero que ele tenha estrutura, cabeça para seguir com seu bom futebol. É isso, falamos do Sport, né? É, semana que vem falaremos mais sobre o Sport e da Série B. Eu queria saber se vocês têm alguma observação da Série B ainda, porque a Série B está acontecendo, né? Só falar que o América Mineiro é o único time a não vencer na Série B. E o Vitória, de novo técnico, Osmar Lóis. Eu acho que foi uma péssima escolha. Eu também acho que no Guarani não fez muita coisa. No Corinthians não parecia um treinador sem força lá. Então, o Vitória tá buscando. Tá buscando não subir. Assim, eu acho que agora vai ter mais tranquilidade pra trabalhar, né? O Vitória passou por eleição, troca de técnico. Mesmo que a escolha tenha sido infeliz, minimamente ordenar o ambiente, né? Pra se trabalhar, eu acho que o Vitória não vai dar o vexame de, né, ficar sei lá, no cair de novo pra Série C, né? Como, é complicado. Caiu casadinho com o Bahia na época. Beleza. E lembrar que o Sport só chegou ao G4 porque o CRB empatou com o Vila Nova, né? Caso o CRB tivesse ganho, o Sport não estaria no G4. Eu acho que o CRB tem um treinador interessante pra divisão de acesso, que é o Marcelo Chamusca. Então é isso. Encerramos aqui a Série B e vamos nessa pra Série A. Como falamos anteriormente, né, do jogo do Fortaleza contra o Botafogo na próxima quarta do Nordestão, falaremos do jogo do Fortaleza ontem no Castelão. Fortaleza 1, Vasco 1. Fortaleza conseguiu empatar o jogo no final do jogo já com o Romarinho, que a gente falou anteriormente, né, revelado pelo Globo. Eu não sei como outro clube aqui de Pernambuco, por exemplo, tinha ido atrás dele, né, não sei o valor do mercado. Mas enfim, Fortaleza 1, Vasco 1. O que vocês acharam do jogo? Foi um jogo bastante movimentado, né, velho? Rogério Ceni também vem enfrentando dificuldades para poder gerir a equipe, né? São muitos jogos. E, assim, Osvaldo e Romarinho saíram do banco, né? Romarinho, sinceramente, saiu do banco, mas Osvaldo era para entrar de frente e o gol saiu no final da partida, né? O gol do Vasco foi convertido por Pikachu, né? De pênalti. Quer falar mais um pouco do jogo, Selva? Então, falar desse encontro de treinadores que se elogiaram e que são estilos diferentes, e estilos diferentes no sentido de futebol e no sentido de declaração, né? Porque o Rogério, que é provável que se torne o favorito para ser o campeão na quarta-feira, enquanto o Luxemburgo, que tem dado declarações infelizes, as mesmas declarações que ele fazia na época de Sport. É, Luxemburgo chegou a falar que faltou malandragem pro Vasco, né? Se você vai pegar o gol lá do Fortaleza, Romarinho chega da intermediária e chuta. O Vasco tinha dos 10 jogadores, 9 dentro da área, quase debaixo do gol. Então isso é uma falha defensiva, né? E uma falha defensiva coletiva. Ou seja, responsabilidade do treinador. Quando o Luxemburgo diz que faltou malandragem, primeiro, ele desconsidera o time do Fortaleza, certo? E ele tá dizendo assim, olha, o Vasco era pra ter feito cera, era pra simular falta, era pra reclamar com o juiz. Então, se um técnico com a experiência dele tem isso pra propor em termos de futebol, ele deve se aposentar. E é a segunda vez que falta malandragem, né? Porque empatar ou perder é malandragem, né? Isso é um resultado ruim pras duas equipes, né? E... o Fortaleza pegou um Vasco fragilizado, enfraquecido em casa, poderia sair com a vitória. E já o Vasco continua na zona de rebaixamento. O outro jogo de ontem, de Clube Nordestino, foi Bahia 3, Fluminense 2. O Fluminense que tá revelando aí o João Pedro, de 17 anos, meteu 3 gols na última meio de semana pela Sul-Americana, pelo Fluminense. Já tá vendido pra Inglaterra, o garoto. Já no vai sair em janeiro, E o Bahia conseguiu ganhar em casa 3-2. O Bahia que tá fazendo uma boa campanha com o Roger. 100% parece, na Fonte Nova. Tá parecendo um clube organizado, tem opções, né? Eu tenho muita esperança que o Bahia faça uma excelente campanha aí na Série A esse ano. Já destacamos aqui o poder ofensivo do Bahia, né? Como você bem colocou, um candidato entre os nordestinos a melhor se posicionar ao longo do campeonato. E destaque do jogo para mais uma atuação desastrosa de Agenor, né? Porque ele vai pro Fluminense já com jogadas desse tipo no Sport. E ainda assim tem essa chance e acabou protagonizando uma cena ridícula e ainda foi expulso durante o jogo, primeiro por reclamação e segundo por se adiantar na hora do pênalti. O Agenor chamou todas as atenções, né? Primeiro numa tentativa de drible no Gilberto e aí falhou miseravelmente. E Giba a fim de fazer gol, porque não tá sendo aquele titular 100%, né? E tem o Fernandão no banco, né? Apesar de achar que o Gilberto deve sim ser o titular da posição, mas tem um nome... No Bahia tem o tal do Arthur que tá se destacando bem. Aqui, mas o Arthur, no caso, também não seria a mesma posição, mas... Mais de lado, segundo atacante, né? E aí o Agenor falha, o Gilberto faz o seu segundo gol e... Aí o seu primeiro gol, na verdade, né? Porque o seu segundo gol seria também num lance protagonizado pelo Agenor. Foi um pênalti, revisado pelo VAR, e aí, após a cobrança e defesa do Agenor, foi-se ao VAR novamente para ver uma super adiantada do Agenor. A nova regra diz que pelo menos um dos pés precisa estar na linha, então... Segundo a regra, o Agenor adiantou demais e merecia o segundo amarelo. Foi expulso, o Fluminense levou o gol. E aí, na Fonte Nova, que tem sido o Bahia lá, tem sido difícil de ser batido, né? E a Agenor que ficou extremamente magoado de ser reserva de Maílson. Veja só. É isso. O Fluminense tá precisando de goleiro, na verdade, porque a outra opção é o Rodolfo, que é mais seguro do que o Agenor, mas pra... voos mais altos, pretensões maiores, precisa de uma segurança maior no gol. Também acho. E hoje, para complementar a rodada da Série A, tá rolando Avaí, Ceará, CSA e Goiás. Assim. E parece até ser um campeonato desses quatro clubes, né? Um campeonato interno. Campeonato à parte. Ou seja, o CSA e o Ceará tem que se esforçar bastante aí para ganhar os seus jogos, né? O Goiás, ele vem vivendo uma fase singular, né? Caso ele ganhe hoje do CSA, ele chega à vice-liderança, né? E treinado por Claudinei Oliveira. O Goiás venceu o Ceará, o Botafogo e o Fluminense perdeu pro São Paulo e pro Cruzeiro. Lembrar que Claudinei, também com o Sport, ele teve uma sequência excelente pré-Copa e depois uma decadência monumental. E ele que ano passado foi pra Chapecoense e conseguiu salvar nas últimas, né, Chapecoense do rebaixamento. Claudinei tem treinado sempre na parte de baixo da Série A. Isso com qualquer equipe que ele vá treinar. Isso sem dúvida. Pra falar dessa partida do CSA contra o Goiás, a arbitragem é da Edna Batista e uma mulher não apitava num jogo de primeira divisão há 15 anos. A última tinha sido a Silvia Regina. Então, que fique bem marcado isso, que não demore mais 15, que sejam muito mais ainda em 2019. Então, temos para que ela faça uma boa arbitragem, como ela provavelmente vai fazer, né? Ela, inclusive, apitou o América Mineiro Esporte lá no Independência e foi muito bem, muito segura. Uma única dúvida que ela teve, que foi um lance que ela demorou, que foi uma bola que bateu nela, e aí foi bola ao chão. Ela logo se corrigiu e o jogo seguiu tranquilo, sereno. E o Ceará, que vai visitar o Avaí, né? O Avaí que ainda não venceu na competição. Genil. Gol do Avaí. Gol de Brenner. Vou agora do Avaí. A bolinha. Olha a bolinha. E o Ceará buscando se afastar do Z4. Se vocês têm alguma observação sobre a Série A, meus rapazes. O CSA também, que diz que vai vender mano de campo pra times que não vão brigar com ele no rebaixamento, e aí ele colocou os times Avaí, Ceará, aí ele colocou Vasco, Fluminense, só pra dar um fogo na discussão. Manga Escobar, Armeiro, e eu me esqueci o outro gringo que... O argentino. Foram pra uma gandaia, que todo mundo gosta, chama, né? Uma boa farra, uma boa noitada. Tomar uma e tal, tranquilo. É a indisciplina, que o pessoal chama, no termo formal. E aí, dessa turma, o Armeiro foi dispensado. Já tá sendo falado no Guarani. Guarani. É isso, né, gente? E esse é o futebol brasileiro. O destaque pra quantidade de cartões amarelos nessa rodada. Hoje em dia, rapaz, ninguém pode reclamar mais, não. Pois é. Se você fez uma falta, achou que não foi falta e vai, de repente, questionar o juiz, é amarelo. A relação, né? É complicada. É o cartão amarelo, não há discussão, é cartão amarelo. Porque Botafogo e Palmeiras foram 11, desses 11, 9 para jogadores em campo, todos eles do Botafogo, um para Gustavo Buchecha, que estava no banco, e outro para o preparador de goleiros, Flávio Tênios. Quatro desses cartões foram dados no momento do pênalti, né? Foi consultado o VAR, e aí o Botafogo solicitou a CBF para anulação da partida. Então, a gente tá falando aqui repetidas vezes, porque toda rodada acontece. O mau uso do VAR tem gerado polêmicas desnecessárias. Então, a má aplicação do VAR, analisada por um material humano pouco competente para isso, tem gerado confusão no futebol brasileiro. Os juízes, eles acabam, para tomar conta do jogo, com um excessivo uso do cartão, como se só pudesse controlar o jogo através da intimidação. Isso também está muito relacionado com a queda do prestígio do árbitro em campo, né? Especialmente depois do VAR, nas quais as decisões do árbitro são repassadas. Né? E uma situação também interessante é quando tem um juiz lá na cabine de vídeo que é muito mais experiente do que o juiz que está em campo. Então, qual a autoridade daquele juiz que está em campo? Né? Da mesma forma que eu estou percebendo isso, os jogadores também devem estar percebendo isso. Não, a demora é inacreditável, porque é uma demora para acionar a revisão da análise do juiz. Então, o jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo mesmo, o juiz demorou um pouco pra ficar, viu várias vezes o lance até validar o pênalti, né? É uma situação constrangedora, e o árbitro fica ali naquela cabine, que parece, sei lá, uma cabine telefônica, qualquer coisa, com a torcida toda ao redor. Xingando, provavelmente, né? Como respeitar um sujeito naquela situação? Um destaque também que eu queria falar da Série A, rápido, é a questão do Cruzeiro, né? Que passou a ser investigado por lavagem de dinheiro, superfaturamento, contratos irregulares, empresas fantasmas, enfim, um indicativo, né, tanto essa operação como a operação em cima de Rony, de que vai ter uma atenção maior, né, da justiça, da polícia, em cima dessas práticas nos clubes de futebol. E a gente vai estar acompanhando isso, com certeza, porque isso diz respeito à estrutura de poder que está associada ao esporte. Lembrando também que o Cruzeiro, até pouco tempo atrás, foi comandado muito tempo pelos Perrelas, né? Tem umas atividades estranhas, né? O pessoal... De tráfico de drogas, de cocaína. Muito. Isso? Isso aí não precisa falar baixo, nem deixar implícito, porque... Deixar implícito talvez, mas só todo mundo sabe. É só você ouvir, jogar no Google aí. Joga no Google você vai ver, que vai dar tudo certo. Aí não precisa falar mais nada. Que muito isso. Tempo foi base eleitoral do nosso querido AESIM. Não, coloca helicóptero e cocaína, que eu acho que o Google já chama aparece a pesquisa. A foto do homem, já né? Chama a pesquisa. Falar do Cruzeiro, que a semana já foi bem conturbada, né? A diretoria dando declaração, chamando a coletiva de imprensa. E falar que isso tem interferido no futebol é algo plausível, porque a defesa do Cruzeiro, que era um dos seus pilares, um dos pontos fortes do time, começou a tomar gol um atrás do outro. E ontem foi uma derrota pra Chapecoense. E essas, normalmente no Brasil, essas crises que são muito grandes, assim, na estrutura muito alta, sempre vai cair pro campo. De uma certa maneira ou de outra, o Cruzeiro em campo vai... Até porque isso, né? Um dos principais envolvidos é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que é o Itaí. Então fica difícil, né? Que se o comandante ali do futebol tá nessa situação, claro que passa pro resto da comissão técnica. O Itaí Machado que tá dizendo que tá batendo de frente com a Globo, é por isso que tá acontecendo isso. Ganha bem, rapaz. Tá tranquilo. Não, tá de boa. Ganha bem, ganha bem, ganha bem. Beleza. E foi isso, Série A, né? E querendo agradecer aqui a vocês que estão nos escutando agora, o Geral da Bola, que é um podcast que está no instagram.com/geraldabola, isso, twitter.com/geraldabola e o e-mail geraldabola@gmail.com. Lembrando que você escuta esse podcast através do radioaconchego.milharal.org/geraldabola, né? O programa tem uma ajuda imensa da Rádio Aconchego, com o nosso amigo Fernando, estudioso, que enquanto a gente tava aqui falando de futebol, né, e pensando as coisas, um rapaz estava aqui do lado da gente estudando, cálculo que são a gota aqui no caderno, é muito bonito de se ver, a gente bota uma fé danada nesse rapaz. Um abraço, Rafael, dê seu último alô pra geral aí. Então, reforçar aqui nas redes sociais, fiquem à vontade pra interagir, pra elogiar, criticar, sugerir pauta, quer que a gente fale sobre algum assunto, quer trocar uma ideia sobre um tema, vamos nessa, a gente tá afim de conversar sobre futebol, então é isso, interajam lá nas nossas redes e até a próxima. E lembrando aqui, um forte abraço pra Zezo, que sempre tá mandando lá coisa no Instagram, no inbox. Aí sim. Amigo aí nosso aí de Rodrigo, Rafael da Turma das Antigas ali do Inocop, um menino bom danado ali. Né? Diego, dê um alô pra geral. Salve, rapaziada. Quero reforçar o abraço pra Daira, que é a presidente da Pelada, que fez aniversário. Anuncia a Pelada, rapaz. Que fez aniversário na sexta-feira. A Pelada acontece todas as quintas, a partir das 9, na Rua da Aurora. Quem quiser comparecer, seja quem for, fique à vontade. Só não pode fazer muita gritaria. Tem o nosso amigo Luizinho, que não gosta muito não de gritaria não, né? Jogar na paz, na tranquila. Tá conseguindo meter um golzinho lá, miado? A última chuteira que eu rasgou embaixo, eu mandei pro Museu do Futebol. Muito bom. Então, esse foi o Geral da Bola, número 6. Fiquem atentos que nas redes sociais estamos ativos, no Twitter e no Instagram, como falamos anteriormente. Um forte abraço pra geral. E até semana que vem. Beijos e beijas. Falou! I do without a lot of things to keep you looking sharp. And the way that you look at it, mama, it's like I was on some kind of a dizzy lock. I take the subway to work and leave the car with you. No sooner as I'm out of sight, you go. Cause I